se traficando. Gritando assalto, uma 9, caixa do banco. Queimando a cara do refém com cigarro. Dá cê, filho da puta, anda desgraçado. O Brasil não aceita pobre revolucionário. O marginalizado, defensor do favelado. Fugi do controle, quebrei a algema. Expandi meu veneno, meu ódio, minha crença. Contaminei o povo, revolta incurável. Terrorista verbal, discurso implacável. Pega seu dinheiro e enfia no cu. É caráter lapidado do sangue da zona sul. Implantar a liberdade de expressão assistida. Pra rima agressiva, pro rapper homicida. Desprendido de mídia, público do shopping. Dispor na sua TV, na sua porra de hip hop. Ativista, artista, próximo da lista. Foda-se a censura, represária da polícia. Se tiver que morrer, aí fazer o quê? Ameaça no intimida, FC, não faz tremer. Fala mal de mim, rimador da alegria. Pelo menos não sou puta, não vendi minha ideologia. Não traio minha escola, minha raiz no cortiço. Consigo na missão, pra multissom nocivo. Invadi a mansão, igual um rolo compressor. O playboy se borrou, com a verdade no televisor. Denunciei sem medo a guerra civil brasileira. Obrigado favela pelo FC na camiseta. Oficial de justiça não apreendeu meu cérebro dentro e fora da cadeia. Louco todo inferno, sou periferia em cada célula do corpo. Por isso a paz de porco tá me querendo morto. Os porcos querem meu caixão. Eu sei que os porcos tão sonhando com meu caixão. Sei que os porcos querem meu caixão. Eu sei que os porcos tão sonhando com meu caixão. Sei que os porcos querem meu caixão. Eu sei que os porcos tão sonhando com meu caixão. Sei que os porcos querem meu caixão. Eu sei que os porcos estão sonhando com meu caixão. O preto favelado aterrorizou, chocou, apavorou, escandalizou. O verso sanguinário conseguiu abalar. Vem pagar um palme, já vem me entrevistar. Vou enfiar no teu rabo meus feiospos de ladrão. O careca de jaqueta que é reprefacção. Não vai te dar notícia com o sangue da vaca rica. Viro um maloqueiro pedindo paz na periferia. Surgiu uma pá de herói querendo meu sangue. Minha caveira querendo flash na minha aba. Se tô na estrela, cuzão não entendeu. Rap não é campeonato, pra vender CD não precisa do meu fracasso. Eu faço o meu papel, honro o meu compromisso. É meio ódio contra crime, faz o pau executivo. Aqui é só outro mano de boné sem estudo, sem currículo, curso, talvez sem futuro. Entendeu, dono do iate, o apoio da favela. Faço parte dela, sou fruto da cela. Não deram faculdade pra eu me formar doutor. Então a rua me transformou no demônio rimador. Enquanto meu corpo não vira carniça, eu tô no rádio, no vídeo, lançando minha oficina. Nem xeroque, nem piscina, nem modelo vadia. Compro uma atitude do mano do quarto e cozinha. Traca verbal, é um dois racionais. Só o menino faminto chorar. Dum-dum descarregar. Programado pra rimar, buscar igualdade. Pra ser ameaça pra sociedade. Oficial de justiça não apreendeu meu cérebro dentro e fora da cadeia. Louco todo inferno, sou periferia em cada célula do corpo. Por isso a pá de porco tá me querendo morto. Sei que os porcos querem meu caixão. Eu sei que os porcos tão sonhando com meu caixão. Sei que os porcos querem meu caixão. Eu sei que os porcos estão sonhando com meu caixão. Sei que os porcos querem meu caixão. Eu sei que os porcos estão sonhando com meu caixão. Sei que os porcos querem meu caixão. Eu sei que os porcos estão sonhando com meu caixão.